deixa a vida mudança, não tá na bonança. Exposição ao que adoece é o tratamento. Truta, nem todos querem fama, buscando ser compreendidos e não decorados. Demorado, então nem todo mundo alcança. Nosso cansaço já era premeditado. Se alimentou, alimenta esperança. Os dois é luxo, cochilos na janta. Quantos que só pensavam em rap esqueceram o rap? Perseverança é privilégio ou penitência? Não é sobre grana, mas que também seja. Habilidade sobra, falta fartura na mesa. Foda que eu só tenho um plano A, fazer rap pra não vender bolo de pote. Se pá foi sorte, Deus não tava na jogada. Veneno, lixo, nós mais forte. Foda que eu só tenho um plano A, fazer rap pra não vender bolo de pote. Se pá foi sorte, Deus não tava na jogada. Veneno, lixo, nós mais forte. Você faz? Eu? Sou maloqueiro. Onde é que você mora? Na rua, na rua, na rua. O que é que você fazia? Nada. Você vai sair dessa, você acha? Não. Não vai sair? Você não tem esperanças? Não.